Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita. Desde o ano de 1999, há mais de 22, 23 anos, não é mesmo? Levando até você os ensinamentos, a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. No programa de hoje, nós temos a alegria de receber esse grande amigo, esse colaborador, que sempre atende com muito carinho e com muita solicitude aos nossos convites. E é com grande alegria que a gente convida o nosso amigo Francisco Mourão para se juntar a nós, para que possamos aprender um pouco mais na noite de hoje. Boa noite, Francisco, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. É um prazer, uma honra sempre estar aqui com você, com os nossos amigos da USE, aqui do programa Visão Espírita, e em especial com todos aqueles que estão conosco e vão estar quando assistirem esse link gravado, né? Então, peço mais uma vez a Deus que rogue suas bênçãos a nós, para que a gente possa aprender juntos, né, um pouco mais sobre essa doutrina que tanto nos esclarece, nos consola e nos encoraja. Sem dúvida alguma. Nossa gratidão a você, Francisco, e a você que está em casa nos acompanhando. Muito obrigado por permitir que adentremos o seu lar. A partir desse instante, seguimos todos unidos num só coração e num só pensamento. Mas antes de introduzirmos o assunto da noite, eu tenho alguns recados rápidos aqui, Francisco. Você pode até me ajudar. Olha, aquelas pessoas que ainda não se cadastraram, mande uma mensagem para o número que está passando aí na sua tela, que é o 98877-8022. Esse é o telefone, esse é o WhatsApp que nós utilizamos para estabelecer contato com vocês. Então, sempre que tiver um programa novo indo para o ar, né, ou que tiver uma palestra, uma atividade especial acontecendo aqui na cidade e na região, você vai ser notificado por meio deste número, tá? Deste WhatsApp. Lembrando que não é um grupo. Então, ó, se você é daquele que não gosta de ficar recebendo muitas mensagens, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não se preocupe, que a gente só vai mandar para você realmente as notificações sobre os eventos que acontecem. Lembrando que o programa Visão Espírita está ligado à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, que é uma entidade que congrega mais de 30 centros espíritas afiliados aqui em Piracicaba e nas cidades da região. Então, sempre que um novo evento acontece, né, a gente vai passar para você. Por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo aqui. No mês de novembro, a gente vai receber o expositor Arthur Valadares. Vai ser um momento muito especial. Ele estará conosco aqui em Piracicaba e a gente vai avisando aqui por esse telefone. Então, vai, né, deixa o seu número ali, deixa o seu nome ali, para que no momento, né, for chegando perto, a gente mandar o link para você se inscrever, para você não perder esse evento. E nós queremos também aproveitar e agradecer você que tem ajudado a manter o programa Visão Espírita no ar. Lembrando que esse programa é mantido por você. É um programa vinculado à USE, como eu disse, mas é mantido por você, amigo e amiga, né, com suas doações. Lembrando que nós temos um estúdio localizado lá aqui no centro de Piracicaba, ali no São Dimas, ali, na Torquato Silva Leitão, número 292. E ali nós temos os custos para a manutenção do local. Então, é internet, nós temos o condomínio, o aluguel nós não pagamos, porque um empresário doou 5 anos para a gente utilizar a sala sem pagar aluguel. Mas, ó, tá passando já 5 anos também, já estamos com 4 anos lá basicamente utilizando. Então, é necessário esses recursos para que nós possamos manter. E o Francisco sabe, né, Francisco? Eu já anunciei algumas vezes aqui. A gente vai retornar agora para os estúdios num formato diferente. Já estão chegando algumas câmeras aqui para a gente fazer um formato de podcast. Olha, vai ser um programa muito bonito, muito gostoso. Em algumas semanas a gente já está mudando para lá. Não sei se vocês sabem, né, mas contando já para o Francisco também, mas para todos, há um tempo atrás tivemos um probleminha lá no estúdio, uma caixa d'água molhou tudo, perdemos alguns equipamentos. Acontece, né? Tudo faz parte do nosso caminho, né? O caminho de luta para que nós possamos manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Mas para isso, como eu disse, contamos com a sua ajuda. Tá passando aí na tela o número da conta para você poder fazer o seu depósito de qualquer valor, tá bom? Tem o CPF também, ou um Pix para financeiro@unionradioweb.com.br. Mas não se preocupe, se você não conseguir anotar agora, esse vídeo vai permanecer aqui no YouTube e lá no Facebook também. Você pode voltar depois com mais calma para anotar direitinho. E falando da USE, a gente quer lembrar você que não conhece ainda para fazer uma visita lá na Livraria Espírita Allan Kardec. Olha, lembre-se, sempre que você for presentear alguém, pense em presentear com livros. O livro espírita, sobretudo, é luz sobre as consciências. Então, você encontra lá os livros de estudos, romances, maravilhosos romances de Emmanuel, por exemplo, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, tantas histórias maravilhosas. A coleção completa de André Luiz, o repórter do mundo espiritual, de Nosso Lar, até Sexo e Destino, enfim... Visite lá, a nossa amiga Yara está lá prontinha para atender você, para lhe orientar sobre a melhor opção para aquele momento, para aquele assunto que você está procurando. Livraria Espírita Allan Kardec, Rua Voluntários de Piracicaba, 583, loja 5, aqui no centro de Piracicaba. E se você está em Santa Bárbara do Oeste, também você tem a opção de conhecer a Banca do Livro Espírita. Essa fica lá na Rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória, antiga Biblioteca Municipal. Muito bem, dados os recados, eu queria aqui agora convidar a nossa querida companheira Terezinha Oliveira, saudosa Terezinha Oliveira, para ajudar a gente a entrar no clima, né? A nos conectar com a espiritualidade maior para poder, então, começar os nossos estudos. Vamos juntos ouvir a prece súplica na voz da Terezinha Oliveira. Vamos a ela. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Que voz maravilhosa, doce. Certamente agora nós estamos preparados para iniciar o tema do programa de hoje. Nós então hoje vamos falar sobre comunicação dos espíritos. Será que nós podemos confiar nas comunicações dos espíritos? E esse é um tema muito interessante, porque muitas pessoas que procuram o espiritismo o procuram nos momentos de dor, naquele momento em que se fez necessário se despedir de alguém, alguém que retornou ao plano espiritual antes do momento em que você desejava. A gente nunca sabe qual é o momento, né, certo para todas as coisas que estão assim planejadas para a nossa vida. E o Espiritismo ele oferece grande consolo nesse sentido. Lembrando que o Espiritismo ele ganha vulto, ele ganha notoriedade no Brasil, sobretudo após a participação do médium Francisco Cândido Xavier no programa Pinga Fogo. A partir daquele momento, as pessoas, diante daquela doçura, daquela afetividade, daquelas respostas assertivas a temas tão polêmicos para aquele tempo, se encantaram com o Espiritismo. E procuram, como eu disse, o Espiritismo até hoje, para receber notícia dos entes queridos. Uma parte importante da obra do Chico Xavier são as cartas. A gente sempre fala dos livros, né, que ele escreveu, são muitas obras, obras complementares e subsidiárias à codificação espírita, mas uma parte significativa da obra dele foram cartas que ele recebe de espíritos que trazem notícias de como estão vivendo, notícias à família. E isso também torna o Espiritismo muito procurado. Porém, sempre que a popularidade aumenta, também nós temos notícias de certos médiuns que acabam se perdendo pelo caminho, acabam se iludindo diante da fama, da vaidade, e acabam prejudicando muitas pessoas também que procuram. Temos, não vou citar nome nenhum, mas nós certamente já acompanhamos nos noticiários, né, o nome de alguns desses médiuns que se perdem pelo caminho. Então o programa de hoje vai falar sobre comunicação dos espíritos e sobre a confiança nessas comunicações. Como nós podemos confiar que um espírito que está se comunicando e que está se identificando, né, como esse ou aquele indivíduo seja realmente aquela pessoa? Nós estamos estudando, em sequência, o opúsculo, a obra de Allan Kardec, chamada Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. É um estudo sequencial. Na última edição do programa, nós falávamos já dos espíritos batedores. Quem acompanhou o programa, lembra que a gente chegou no final do programa, não conseguiu, né, terminar o assunto, e eu vou pedir até para o Francisco nos ajudar para a gente fazer um link com o que a gente vai discutir hoje. Mas é assim, Francisco, nós no programa passado falávamos de espíritos batedores, que são aqueles espíritos que produzem ruídos, batem portas. Em outros momentos a gente já explicou como isso é possível, né? Que eles se apropriam de um tipo de fluido produzido pelo encarnado para poder produzir esses ruídos. Mas são espíritos que têm como objetivo perturbar. Vou dar um exemplo aqui. Sabe aquela pessoa que você conhece, que adora pegadinha, que esconde a chave do seu carro, né, e que morre de rir quando alguém tropeça e cai? Não é uma pessoa má. Mas nessas ações não tem nada que acrescenta, não tem nada de elevado nessas ações. É basicamente um perturbador, não é, Francisco? Então, Kardec vai apresentar esses espíritos como espíritos batedores. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Francisco, sobre esses espíritos, se eles podem também se apresentar numa comunicação, numa psicografia, e por que eles fazem isso. Bem, Wilson, olha, num primeiro momento, para a gente começar a conversar sobre esse assunto, o que vem à mente é o que Kardec falava assim: os espíritos nada mais são do que os homens que viveram na Terra, né? Então, assim, é de se esperar todo tipo de categoria moral de espíritos por conta daquilo que a gente já vê na nossa comunidade, na nossa sociedade, né? Como você bem explicou agora, né? Aquele irmão, né, que é brincalhão, inconsequente, irresponsável, gozador, né, no sentido de fazer aquela brincadeira de diminuição, no sentido passivo-agressivo, nesse sentido. Deboche, ele não vai se transformar num santo quando ele desencarna, ele continua sendo ele mesmo, assim como todos os outros, todos nós, continuamos sendo nós mesmos, apenas com uma consciência um pouco mais ampliada, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto também que a gente tem que olhar, ponto de vista talvez até mais caridoso, é que cada espírito cumpre um papel no universo. Né? Eu acho que Kardec deixou isso muito claro, e o próprio depoimento da equipe Verdade ao codificar o Livro dos Espíritos entende que toda criação tem a sua utilidade, tem o seu papel, tem de alguma maneira o seu protagonismo. Então, assim, sem nenhum demérito. Mas como você bem colocou, o espírito batedor é um espírito relativamente ignorante, no sentido de não conhecer as leis. Por ser ignorante, desconhece as consequências das suas ações, não é? Então, nesse sentido, é bem possível, sim, que, dependendo da sintonia, dependendo das condições para que aquele médium favoreça a manifestação física desse espírito, é possível que esse espírito se manifeste. O que é importante, é que eu acho que a gente vai ter que tirar desses pontos seguintes que nós vamos conversar hoje, é examinar com a nossa razão, com o nosso bom senso, a natureza dessas comunicações, se ela tem realmente uma utilidade moral, uma utilidade mais nobre, ou simplesmente se elas são de fato úteis para nós. Porque se a gente for comparar com as nossas comunicações, as nossas relações sociais, facilmente a gente discrimina, né, aquelas companhias que não nos acrescentam, aquelas que de fato sintonizam com nossos ideais e aquelas que estão acima dos nossos ideais, das nossas capacidades de compreender, que são nosso norte, nossa referência para onde a gente continua caminhando, e com humildade reconhecemos que são irmãos mais experientes, mais sábios que nós, e que, portanto, é uma satisfação conviver com esses irmãos, não é? Então é da mesma maneira com o mundo espiritual, não existe diferença. A comunicação vai existir sempre e todos esses nossos irmãos vão continuar se comunicando conosco, né? Então, sim, isso pode acontecer, mas eu acho que é mais importante não é nem a comunicação, é qual a nossa postura diante disso, né? Como nós vamos reagir e assimilar, aceitar ou não, né, com a maior caridade possível, essa possível comunicação. Outro ponto importante, Wilson, não sei se eu estou adiantando, mas eu já vou terminar para passar a palavra para você, é que, assim, no meu entendimento modesto da doutrina, Kardec deixa muito claro que houve uma evolução nessa comunicação. Né? Então, assim, num primeiro momento, se essa batida tem, assim, um propósito inteligente, como um código, como a inteligência de se comunicar, dar uma mensagem sadia, uma mensagem séria, vamos dizer assim, né? Esse foi um dos primeiros, das primeiras formas de comunicação, também foi por batidas, né? Mas a batida simplesmente sem sentido nenhum, com sentido apenas de tumultuar, não, isso não tem utilidade, como é o caso que a gente está discutindo aqui. Mas à medida em que a ciência espírita foi evoluindo, é importante a gente lembrar que batidas também no sentido bem intencionado também foi útil. Foi útil, e a partir das batidas foram cestos, depois mão, lápis, depois não precisou mais nada disso, passou a ser a voz, né, a visão, e hoje nós estamos caminhando para uma comunicação que é universal, que é a própria intuição, né, essa influenciação geral que os espíritos têm conosco, que é comunicação, sem dúvida é comunicação. Enfim, acho que era isso, tentando fazer um sumário aí da sua pergunta, que sempre é muito ampla. Sim, sem dúvida. Francisco, é interessante, né? Kardec ele já faz essa separação de fenômenos físicos, exclusivamente físicos, e de fenômenos inteligentes. Né? E essa produção de ruídos, quando tem essa inteligência, tem essa função de inteligência, de transmitir alguma coisa, ele chama de tipitologia. Então, por exemplo, uma batida para uma letra, uma batida para sim, duas batidas para não, por exemplo. Quase um código Morse, né? Uma coisa assim. Quase um código Morse. Então, o início das comunicações era complicado por isso, eles utilizavam esse modelo de comunicação. Então, nesse caso, não se trata de um espírito batedor, sobretudo naquele momento em que essas comunicações estavam sendo reveladas. Né? Mas aqui, falando desses espíritos batedores, não é o caso especificamente, mas eu me lembrei, enquanto você comentava, do filme Ghost, Do Outro Lado da Vida. Quem nunca? assistir o Ghost. Então não tem perigo nenhum de eu fazer spoiler, eu acho, tá? Ghost tem um momento em que o protagonista, né, já desencarnado, encontra com um espírito também que morava no metrô. E esse espírito acaba ensinando para ele as suas técnicas para que ele pudesse atuar sobre a matéria. Então eu me lembro que ele passava ali treinando para tentar mexer numa latinha. Então é uma técnica. Então, e veja que aquele espírito que morava naquele metrô estava longe de ser um espírito elevado. O que demonstra que também, né, os espíritos nessa situação intermediária, que não são bons e nem são maus, eles têm também a mesma capacidade que os outros. Então, essa coisa de ação física não tem a ver com a evolução do espírito, né? A evolução do espírito, a gente vai ver mais em frente, tem a ver com outros critérios, né? Eu diria até pelo contrário. Se a gente tiver que gerar uma regra, seria o contrário. Espíritos mais Pois elevados vão se usar desse tipo de comunicação, né? De uma batida ou algo é. mais Não, não. grosseiro. Vamos definir como sendo mais grosseiro. Mas não deixa de ser uma comunicação. Wilson, eu vou quebrar o protocolo, mas eu estou Não. vendo tanta gente boa no ar. Eu Caramba, estou vendo. tá aqui para mim passar um por um aqui já. Tá aqui na Ótimo. minha Eu estou vendo a minha frente. prima Cristina, lá do Canadá. Que é um doce de pessoa. E beijo para você, Cristina, estudiosa da doutrina. Um beijo para você, um abração. Então, deixa eu passar todo mundo aqui, ó, Vai, na lista que vai, vai. está aqui, ó. A Glauci, ela chegou foi a primeira que chegou aqui, cumprimentou a gente. Boa noite para você. Nossa gratidão por permitir que sigamos juntos aqui. Ó. Maria da Glória Fiore também. A Cristina está lá no Canadá, é que o Francisco acabou de falar. Um abraço para você, Cristina. Seja bem-vinda, siga conosco. O Vlaudemir Bortolin também passou por aqui. O Sérgio Louchinovski, sempre conosco. Louchinovski, esse é meu amigo Louchinovski. também. É, Louchinovski. Ele sempre fala para o Louchinovski. Wilson corrigir meu nome. Louchinovski, agora pronto, eu aprendi. Sérgio, não tem mais perigo. Sérgio Louchinovski, boa noite, obrigado pela presença. Noeli Pereira. A Noeli Pereira está aqui também. Boa noite, Noeli. Maria Elizabeth de Oliveira e Costa, cumprimentando o Minha amiga Francisco. também, Beth. Um abraço, Beth. Um abraço, Beth. A Karina Pinheiro está aqui, minha Tua irmã, irmã. lá de Campinas, nos acompanhando. Um grande abraço, minha irmã, que Jesus a envolva em suas doces e salutares e poderosas irradiações. A Isabel Bulo conosco também. Boa noite, Isabel. A Giovanete Guidolin. Minha companheira de jornada, ela e o Vladimir estão aí também. Olha que delícia. Francisco Moretti, boa noite, Francisco Moretti. E a Fátima Balistieri, Fátima Balistieri. Boa noite, meus queridos amigos, e que Jesus nos abençoe a todos. Gratidão, a nossa é a gratidão, Fátima, com certeza. Depois do Francisco, muito bem explicar para a gente essa questão, né, da ação dos espíritos. A gente fala que é a ação dos espíritos sobre a matéria. Aí os espíritos elevados vão utilizar essa capacidade de agir sobre a matéria também para outros efeitos, né, cirurgias espirituais, por exemplo, em que é feito, algumas cirurgias podem ocorrer, inclusive, no campo físico. Veja aqui. Não estou dizendo aquela cirurgia que o médium passa um estilete no paciente. Não é isso que a gente está dizendo. Mas é quando o espírito atua na própria estrutura celular mesmo do corpo físico. É uma ação sobre a matéria, né? E, claro, as cirurgias perispirituais, que também, né, contam com a técnica espiritual. Dada essas informações, a gente então vai ler o item 18 da obra que eu citei no início, e o Francisco vai iniciar os seus comentários. Francisco, vamos lá. Esse aqui é um texto de Allan Kardec, então abre aspas para Allan Kardec. Os espíritos são livres. Se manifestam quando querem, a quem lhes convém e também quando podem, porque não têm sempre a possibilidade. Eles não estão às ordens e ao capricho de quem quer que seja, e não é dado a ninguém fazer com que venham contra a sua vontade, nem fazê-los dizer o que querem calar. de sorte que ninguém pode afirmar que um espírito qualquer virá ao seu chamado em um momento determinado, ou responderá a tal ou tal pergunta. Dizer o contrário é provar ignorância absoluta dos princípios mais elementares do Espiritismo. Só o charlatanismo tem fontes infalíveis. Francisco Mourão. Olha, texto claríssimo, como sempre, de Kardec, né? Eu acho que o que mais destaca aqui, que Kardec quer destacar, é que é o seguinte: os espíritos são homens que habitaram a Terra e são livres no seu pensamento e na sua vontade. Não são animais, não são submetidos a qualquer outro tipo de constrangimento pelos homens. Quem somos nós? Nós somos homens, assim, a humanidade. Assim como nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa liberdade, né, de escolha, de ações, de pensamentos, os espíritos com certeza também têm. E Chico Xavier resolveu resumir isso, né, numa frase bem curta e bem simples para todo mundo entender. Que essa questão de comunicação, né, como se fosse uma linha telefônica, é um telefone que só toca de lá para cá. A gente não pode ligar e falar, vamos, hoje eu quero conversar com fulano. E vai atender. Vai atender. Como ele disse no final, aquele que tem essa pretensão, que tem talvez esse orgulho, né, de achar que é possível fazer isso, que é capaz de fazer isso, ele já está se demonstrando uma pessoa charlatã, porque ela está impondo uma vontade sobre leis que são da natureza, que são muito mais fortes do que ele mesmo. Então, assim, lembremos que os espíritos são como nós, a única diferença é que não estão ocupando, movimentando um corpo biológico, têm a sua liberdade. E Kardec ainda complementa, a gente pode desdobrar numa outra pergunta, né, Wilson? Nem sempre tem a possibilidade. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a vontade. Ó, eu posso, mas não quero. Às vezes é, eu quero, mas não posso. Por conta, inclusive, de limitações morais, vibracionais daquele espírito que não vai se comunicar da maneira como nós queremos que ele se comunique. Então, é muito claro, é muito simples a gente entender isso. Que a comunicação não se dá na nossa vontade. E não poderia ser de outra forma, né, Wilson? Senão seria uma banalização total da nossa relação com o mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo espiritual com as suas leis que o regem, e o mundo material é o mundo material. E é uma razão para essas coisas acontecerem, e é uma razão específica para a gente estar aqui e ter uma comunicação, diria que restrita, limitada, com o mundo espiritual. Afinal de contas, a gente não está aqui para estar lá. A gente está aqui para fazer as nossas questões do dia a dia. E é nesse sentido que a gente tem que entender a nossa postura mais humilde, de entender que a gente não tem controle sobre o outro mundo. Para a gente começar a destrinchar esse assunto, acho que seria isso. Pois é. Olha, hoje eu estou me lembrando de muitos filmes. Tem um filme com Robin Williams, também um filme antigo, chamado Amor Além da Vida. E esse filme ele traz alguns conceitos espíritas, alguns meio mesclados ali no meio, mas a gente encontra muitos conceitos espíritas. Um deles é a proximidade. Ele desencarna, né, o marido, eles se amam muito, ele desencarna num acidente, e ele permanece junto dela ele durante muito tempo. Então, ele, como é livre, baseado no que você acabou de dizer, né, ele é livre, ele pode ir para onde ele quiser. Mas ele escolhe permanecer, acompanhar a rotina dela. E ele acaba percebendo que, com o passar do tempo, ela vai se deprimindo, sempre na presença dele. Então, cria-se ali uma ligação, que é uma ligação que faz mal para ela. E ele, percebendo isso, até começa a se afastar dela, por ele mesmo. Então, veja, por que que eu estou lembrando disso? Porque, Francisco, um pensamento é uma invocação. Quando nós pensamos em alguém, nós estamos invocando. É como O WhatsApp hoje, como exemplo, né? Você manda uma mensagem, você pensa em alguém, você procura nos seus contatos aquela pessoa, escreve uma mensagem, manda e fica esperando que ele lhe responda lá do outro lado. Então, quando você pensa em alguém, por exemplo, que já retornou ao plano espiritual, uma pessoa que você ama, você lembra dela, você pensa nela com muita frequência, e eu conheço pessoas que pedem as coisas para aquele que já desencarnou. Né? Ai, fulano, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Isso é muito perigoso e deve ser evitado. Porque, como Francisco disse, às vezes ele quer, mas ele não pode. Imagine, né, Francisco, um pai que ama um filho, uma filha, que desencarna, e esse filho começa a pensar nesse pai e pedir para o pai ajudá-lo nas situações da vida, né, nos problemas da vida aqui. E esse pai lá não pode ajudar. Você imagina que ele pode se perturbar lá. Então, tem que tomar muito cuidado com essa coisa de evocar, né, o espírito a se comunicar. Numa casa espírita, Francisco, eu queria que você explicasse como as coisas ocorrem, porque você participa de trabalhos mediúnicos há muito tempo, né, tem experiência nessa área. Quando alguém chega numa casa espírita, Francisco, e, por exemplo, e conta, olha, eu tenho um parente que desencarnou e eu queria receber notícias dele, né? Como isso pode se processar dentro de uma casa espírita séria, Francisco? Séria? Séria. Muito bem você ter colocado esse complemento. A Casa Espírita Séria vai seguir exatamente esse comentário número 18 de Allan Kardec. É isso que ela vai dizer para aquela pessoa ser acolhida com o máximo de afeto, com o máximo de compreensão possível, porque se separar de alguém que a gente ama não é fácil nunca, por mais esclarecido que nós estejamos, por mais maduros, por mais fé que tenhamos, a separação é algo difícil, naturalmente difícil. Mas o que uma casa espírita séria, né, normalmente faz é primeiro receber esse irmão, essa irmã em sofrimento, um sofrimento justo, né, absolutamente aceitável, compreensível, e entender, procurar fazer entender para aquele irmão, para aquela irmã, que antes de mais nada ela precisa primeiro cuidar de si, se reequilibrar, orar. Naquele objetivo que você falou agora há pouco, no sentido de evitar pensamentos de evocação que prejudiquem as vibrações daquele com o qual, na verdade, ele não quer prejudicar, né? Porque a pessoa, quando procura uma casa espírita sentindo falta, é porque ama aquele que foi embora. Longe dele ter a intenção de prejudicar. Né? Então, a Casa Espírita tem essa obrigação de primeiro esclarecer essas questões, no sentido de primeiro cuidar de si, né? No sentido de se restabelecer, e aí todos os recursos da sociedade devem ser utilizados de forma profissional, né? Os recursos médicos, psiquiátricos, psicológicos, os recursos familiares, os amigos, e, sem dúvida, também os recursos espirituais. Então, esse irmão precisa se instruir a respeito dessas questões, das relações do mundo espiritual. E, num segundo momento, ou talvez mesmo naquele momento, entender, explicar para esse irmão, para essa irmã, que a comunicação não vai se dar da maneira como ele quer, por conta dessas limitações. Muitas vezes, aquele irmão, aquela irmã que desencarnou, está numa situação ainda de perturbação, já tratamos disso, inclusive, em programas anteriores, uma perturbação natural que pode levar aí horas, dias, semanas, meses, que sequer tem consciência ainda do que aconteceu com ele. Então, olha, eu vou usar uma palavra forte, chega a ser quase um egoísmo da nossa parte, para não dizer imaturidade, né? A gente querer voltar a se comunicar ou ter notícias. A gente tem que se colocar sempre no lugar do outro, que também precisa de assistência e que vai receber assistência. Nos trabalhos mediúnicos, sem dúvida, aqueles que passam por provas difíceis recebem vibrações especiais, né? Nós colocamos os nomes em vibrações, assim como qualquer outra doutrina espiritual na qual a gente vibra, que a gente ora. E as orações têm sido comprovadamente eficientes para dentro do merecimento de cada um, tanto daquele que ficou aqui, como daquele que foi, que partiu, receber um apoio adicional, uma vibração adicional para que se restabeleça. No momento certo, no momento adequado, dentro do merecimento de ambos, se aquele irmão que desencarnou puder se comunicar, ele vai se comunicar. Mas se não se comunicar, não significa uma ausência de fé, da nossa, uma revolta. Porque como você mesmo falou das cartas de Chico Xavier, quantas mães foram lá e receberam, e quantas que foram e não receberam? Né? Então não significa que você vai lá e você vai receber. O que é importante é entender o processo de que realmente não está ao nosso controle, se nós somos sérios. Não está no nosso controle dizer assim, vem aqui quinta-feira, 8h30 da noite, que nós vamos ligar aqui o... Entendeu? Ou ele já está dizendo aqui para você que vai vir aqui tal hora. Tá... Não. Não é assim que funciona. Né? Então é importante que a gente tenha pé no chão nesse sentido de que o fenômeno ele existe, mas ele não está sob a nossa vontade. É só isso que a gente precisa entender. Agora, não é porque não está sob a nossa vontade que ele não existe. Sim, então, sim. É aí que está a pegadinha da coisa, quer dizer, a questão, o detalhe, né, de que realmente essas questões são importantes. E há, sim, relatos de no futuro, né, quando esse espírito estiver em condições, ele pode se manifestar diretamente, ele mesmo, se ele estiver apto, né, aquele espírito que partiu, ele pode voltar e por meio de um médium se comunicar ele mesmo. Ele pode pedir para um outro espírito, amigo, um espírito que seja em condições melhores de estar ali e transmitir as suas mensagens por meio desse outro espírito. Né? Então, assim, há muitas, infinitas formas para que essa comunicação aconteça. Não existe uma regra específica de que tudo vai acontecer do mesmo jeito, da forma como a gente espera. Tentando resumir o pouco que eu sei a respeito desse tema e complemente, Wilson, se você lembrar de mais algum detalhe. Não, enquanto você falava, eu lembrei da parábola do rico, avarento e Lázaro, que Jesus conta, quando ele fala que existe um abismo entre eles, né? E esse abismo é essa diferença de planos. Então, a comunicação entre o plano físico e o plano espiritual atravessa um abismo vibratório. É uma coisa difícil de se estabelecer, não é simples. Então, isso precisa de um trabalho muito bem organizado. Então, quando falamos de uma casa espírita séria, o espírito que vai se comunicar, muitas vezes, ele é colocado em contato com o médium por meio do qual ele se manifestará com horas. Temos relatos em obras de dias de antecedência. Esse espírito é trazido em alguns momentos para que exista uma conexão perispiritual entre os dois, até que naquele... Isso, veja, auxiliado pela proteção vibratória dos técnicos do plano espiritual. Vamos entender que esse é um processo construído. O próprio André Luiz, quando ele se conectou, eu acho que foi irmão Jacó na obra Voltei, que se arvorou a se comunicar rapidamente, foi impedido. E depois ele até fez uma reclamação, porque ele queria se comunicar por um trabalho mediúnico, que ele era espírita enquanto encarnado, desencarnou, queria por um trabalho mediúnico trabalhar. Falaram, não é bem assim, você vai devagar. Não, mas André Luiz fez, não. André Luiz teve mais de 300 horas de preparo antes de começar a se comunicar. Então veja que essa comunicação é muito trabalhosa para o plano espiritual. Por isso que uma casa espírita séria, então quando o espírito que se manifesta num trabalho mediúnico, ele já está muitas vezes há muitos dias sendo preparado para aquilo. Daí, né, o cuidado que o Francisco também evidenciou de não fazer isso em qualquer lugar, né, de cuidar para não se colocar numa situação de risco, né? Procurando uma pessoa que, de repente, não tem essa seriedade com a qual a gente está pontuando aqui, e se colocar numa situação de risco, podendo prejudicar o espírito e podendo se prejudicar, inclusive, com uma comunicação falsa. E Francisco, eu vou passar de volta para você, para você comentar. Né? Quando a gente fala da liberdade do espírito no plano espiritual, ele não pode ser coagido pelo encarnado. Mas isso acontece no plano espiritual entre eles. Né? Eles um pode coagir o outro. Eu já recebi espíritos que estavam escravizados. Eles eram utilizados como ferramentas, eram espíritos e eram utilizados como ferramentas para outras entidades maléficas para prejudicar certas pessoas. Eles eram instrumentos para que o mal fosse realizado contra alguém. Então, olha que interessante. Existe, em certas religiões, uma certa postura para afastar espíritos maus que supostamente estariam perseguindo e prejudicando as pessoas, que fala assim, olha, está amarrado, vou levar embora, está amarrado, amarra ele e leva embora. Queria que você explicasse o que acontece no plano espiritual e se isso é uma solução de longo prazo. Nossa, na medida que você vai falando, vem tanta coisa, né? Tanto desdobramento de coisas. Depois você me lembra de eu falar dessa questão da gente coagir um espírito a se manifestar. Tá? A sua pergunta não é essa, mas me lembra, que eu acho que vale a pena comentar mais uma coisa. Mas isso que você está falando em relação a essas questões do espírito amarrado, né? Num centro sério, num centro espírita sério, onde o que domina é o amor, não existe violência. Onde predomina o amor, a boa vontade de ajudar, a alegria de servir e de receber as pessoas, de receber os irmãos, não existe coação. Então, assim, eu não sei se é bem o que você quer que eu comente, mas há exemplos muito frequentes, eu diria semanais, de questões como essa que você relata, de depoimentos de espíritos que são coagidos e que, logicamente, são temporariamente, né, aprisionados, do ponto de vista da impressão de estarem acorrentados, amarrados, mas que, quando chegam nessa comunicação e se sentem nessa situação, se eles têm um comportamento violento, eles acham que nós é que o amarramos, mas, na verdade, não existe isso, porque a gente está ali com a maior alegria. O que, na verdade, faz com que eles se sentam amarrados é justamente o poder moral, é o amor. É isso que os constrange, o amor. E na medida que eles vão percebendo toda essa vibração, além de entender que é amor, a sensação de amarrar sai. É muito interessante isso. E nessas situações, quase sempre, né? Existe também um momento para que esses espíritos possam se manifestar. Alguns que estão submissos e outros que são dominadores, né? Eu não sei se é o caso de eu comentar um ou outro, mas ambos chegam lá constrangidos. Mas todos eles têm a impressão de estarem fisicamente amarrados, quando, na verdade, existe, logicamente, um impacto muito mais moral e não violento. Para aqueles que não conhecem uma casa espírita séria, não existe violência, não existe escândalo, não existe nada disso. Existe a postura amorosa de Jesus. Agora, para eu completar aquela questão que você estava falando, eu vou chamar tal espírito, né? Vou chamar ele aqui agora. A pessoa que faz isso corre um sério risco, mas um sério risco, de ter a manifestação de um espírito que ele acha que é. Né? Então, assim, fala, ó, fulano está manifestando. Quando, na verdade, é um espírito brincalhão, um espírito gozador, que se apresenta como sendo o espírito que o médium acha que é e acaba enganando esse médium. Né? Então, são questões muito sutis que eu acho que a linha base é simplesmente entender a nossa vontade moral de servir. Qual é a nossa sintonia? Qual é a nossa disposição? É de humildade? É de disposição de servir? Então, não é questão de milagre, é questão de sintonia. Nós vamos nos sintonizar com aqueles irmãos igualmente engajados em fazer o bem. É simples assim. Já tentando, inclusive, responder aquelas questões, né? Quanto que uma comunicação é verdadeira, é falsa? Quanto que ela é bem intencionada, é mal intencionada? Primeiro, olha o teu coração. Examina a tua vontade. Que é isso que é lido pelos espíritos. Não é o que eu estou falando, o que eu estou aqui fingindo que sou. Não, é o, que, é o coração. É a sua intenção. Isso é penetrável aos espíritos. A gente não consegue esconder isso dos espíritos. Eles sentem a nossa vontade. E é por aí que eles se sintonizam conosco. Então, se a gente está sintonizado no bem, em querer fazer a boa vontade, não precisa nem complicar. Vamos simplificar. Na nossa sociedade, se eu quero fazer um projeto no bem, quem que eu vou procurar? Um malandro? Um enganador? Um desonesto? Ou vou procurar alguém que eu tenho respeito, que é comprovadamente uma pessoa do bem, que é bem intencionada? É assim com a comunicação espiritual, é a mesma coisa. Então não existe comunicação à força quando a gente impõe a nossa vontade e a nossa arrogância. Acho que a palavra que estava faltando é arrogância. Não, eu sou arrogante mesmo e vou comunicar, eu consigo comunicar com qualquer um. Isso é arrogância. Aí vem a comunicação daqueles espíritos, logicamente, que querem tirar onda com você. É isso que vai acontecer. Francisco, eu estou lembrando aqui de uma passagem da Revista Espírita. Eu não lembro qual o ano ou a referência, mas Kardec conta a história que um certo grupo relatou que ao chegar no trabalho mediúnico encontraram um ninho de pássaro com os ovos quebrados e eu acho que o pássaro morto, alguma coisa assim. E quando eles entraram no trabalho mediúnico, eles resolveram evocar o espírito do pássaro. Está na Revista Espírita. E o espírito responde, explicando a situação lá dele, no plano espiritual. E Kardec pergunta para um espírito que orienta, conta essa história para um espírito sério, pedindo explicações sobre isso. E o espírito diz para Kardec o seguinte: evocai uma pedra e ela vos responderá. Que é exatamente o que você disse. Sempre, ó, isso faz link com o início do nosso programa. Sempre vai ter um espírito batedor, que é esse, o tiozão do churrasco, o tiozão do pavê, sabe? Esse que quer... Que vai tirar onda. Vai tirar onda. Quer tirar onda. Ele só quer se divertir em cima de você. Ele quer, né? Tumultuar. Fazer você... tumultuar. Ele quer tumultuar. Então, é aquele que evocaram o pássaro que caiu do ninho, o pássaro respondeu. Ele inventou, e nossa, eu imagino que eles devam ter se divertido no plano espiritual. O pássaro, entre aspas. O pássaro, exato. E aí o espírito diz isso para Kardec, ó, se evocar uma pedra, ela vai responder. Daí o cuidado, né, com brincadeiras que se faz, né, relacionados à evocação dos espíritos. Tem que tomar muito cuidado com isso. E só para resumir esse, finalizar esse item, quando ele fala sobre os espíritos não são obrigados a falar. É muito comum também, a gente vê em algumas obras de pessoas que procuram centros espíritas para encontrar, para receber informação de onde está o bilhete premiado da loteria que o fulano jogou, ou onde está enterrado tal tesouro que só ele sabia, onde está a chave do cofre não sei de onde. Né? O espírito não é obrigado a falar, às vezes simplesmente não vai falar. Você tem que arrumar outros meios. Ou vai vir um outro espírito para tirar onda. Exatamente, vai vir outro espírito, vai cavar em algum lugar. Então, isso não funciona dessa maneira. E olha como é importante a gente estar aqui num programa espírita, né, para explicar esses mecanismos, para a gente não se enganar. O espiritismo é uma doutrina. Porque, de fato, né, Wilson, é importante que quem está nos acompanhando entenda que o médium recebe de fato uma comunicação, então ele acredita, não é? Fala assim, não, porque o espírito se comunica com ele. Sim. Então, mas como é que o médium vai interpretar isso? Que tem a ver com a nossa interpretação, né? Eu acho que estamos num momento bom no programa para falar de como que a doutrina espírita foi codificada. Naquela época, não tinha internet, né? E Kardec usou de um método genial de alguma maneira, captar um verdadeiro alto-falante do céu. O que que ele fez? Ele recebeu comunicações individualizadas de médiums do mundo todo, tipo assim, 1.000, por carta, e esses médiums não se comunicavam entre si. Foi através da comparação das respostas, do bom senso, da coerência, da persistência e consistência do conteúdo da comunicação, consistência do conteúdo, é que Kardec falou: não, tá, esse princípio da doutrina está coerente. Não foi consultando um. Não, ó, meu guru aqui, como é que é a doutrina? Não é isso, né? Foi por meio de um método o mais científico possível, né? Sem interferência de um médium com o outro, né? Para dizer, não, eu estou te influenciando na comunicação. Não, não existiu isso. Existe um método perfeito, que é a universalidade da comunicação dos espíritos. Então, a espiritualidade mandou a mesma mensagem por meio de muitos médiums, para que, inclusive, a vaidade pessoal, individual daquele médium não fosse valorizada. Quer dizer, não é eu que sou o portador da mensagem, não. Milhares de outros alto-falantes, né, ou comunicadores, ou veículos de comunicação estão recebendo a mesma mensagem, para que essa mensagem possa ser comparada, visualizada, analisada no seu conteúdo. E aí sim se entender como sendo uma base verdadeira de uma mensagem espiritual. E isso é algo que, inclusive, na época de Kardec, foi feito de uma forma precisa, impecável, e que, inclusive, nós aqui que estamos aí diante dessa doutrina, precisamos voltar a pensar a fazer essas questões. Essas comunicações simplesmente individuais de uma determinada pessoa e que podem ser adotadas como uma verdade absoluta, mais uma vez, eu acho que tem que passar pelo crivo que você acabou de dizer. É muito importante isso, que a gente utilize do bom senso. E, afinal de contas, acho que o primeiro atributo que Deus deu a nós é a nossa inteligência. Tem que usar. Vamos usar a nossa inteligência, não é simplesmente aceitar tudo. Aliás, essa é a base da doutrina espírita, né? E aceitar passa, inclusive, pela natureza das comunicações, né? Essas comunicações, como é que elas são? Que princípio elas têm? Elas têm palavras bonitas, mas qual é o conteúdo delas? Elas trazem uma mensagem boa, né? Uma mensagem do bem, alinhada com o Evangelho? Parece que não. Tem alguma coisa, alguma pegadinha ali. Então, cabe a nós interpretarmos o conteúdo da mensagem, porque foi dado por um irmão nosso que está lá, que não é perfeito. Não é porque está no plano espiritual que é perfeito, né, Wilson? Passou por um plano espiritual e virou tudo santo. Não. E ao mesmo tempo a gente está passível de receber essas comunicações com esses irmãos, né? Enfim, eu acho que o pessoal está entendendo, eu não sei, mas se tiver dúvidas, o pessoal, por favor, se manifeste aí no chat. Eu estou vendo que o Francisco tem uma pergunta aí, né? Sim. E é interessante, né, o que o Francisco coloca. Ele fala sobre a aparente facilidade com que o Chico Xavier, né, a gente relatou bem aqui a questão da organização no plano espiritual para que as mensagens cheguem. É claro que quando nós falamos do Chico Xavier, a gente está falando sobre uma mediunidade, uma não, sobre mediunidades num grau de potência que é diferente da imensa maioria dos médiuns que estão trabalhando nas casas espíritas hoje. Não estamos diminuindo ninguém. O Chico, ele nasce com uma tarefa muito específica. Então, veja, o Chico era um médium que promoveu materializações. Todos os tipos de mediunidade catalogadas, classificadas por Allan Kardec, o Chico Xavier tinha desenvolvido plenamente. Ele focou o seu trabalho, né, para a psicografia, mas ele era um médium vidente extraordinário. Ele ouvia como se estivesse ouvindo alguém do lado dele. Né, audiente, ele psicografava, né, ele produzia fenômenos, como a gente já disse, físicos. Então, é claro que a aproximação ao Chico era uma aproximação facilitada por esta razão. No entanto, né, não, como Francisco bem pontuou, né, Francisco, muitas mães foram até ele e não receberam comunicação. Então, por trás também, lá no plano espiritual, tinha Emmanuel ao lado dele, e além de Emmanuel, outros vários espíritos, e uma equipe numerosa, né, que estava organizando quem são, quais são os espíritos que se manifestariam em quais sessões, já sabendo quem são as pessoas que estavam ali presentes. Então, veja, a gente entende que é um trabalho realizado a muitas mãos, né, Francisco? Até mesmo, você tem lá na ponta, é claro, um médium com uma grande capacidade que vai trazer aquela mensagem de uma maneira muito fidedigna, sem alterar, né, alterar a mensagem, que ela seja facilmente identificável por aquele que a recebeu. Então, a gente, quando trata do Chico Xavier, a gente trata com uma certa ressalva na questão da mediunidade, porque ele era um grande médium, né? E faz muita falta para a gente, com certeza, mas cumpriu com grande nobreza, com grande elevação a sua tarefa, com certeza. Então, Francisco, não sei se é isso. Eu acho que você respondeu já a pergunta do Francisco Moretti. Está respondido, não há dúvida, é por aí mesmo. Ou seja, e esse tão facilmente, como o Francisco Moretti fala, que é relativo, né? É facilmente, mas assim, para ele, né? Por conta da elevação moral, das condições que ele tinha, do amparo espiritual, como você comentou, né? Toda uma equipe, né? E nem sempre, né? Ele também, não é porque obtinha facilmente, não é nem todas que chegavam lá. Eu não sei dizer, precisar qual a porcentagem, provavelmente não é uma porcentagem alta, mas as que vão lá simplesmente estão lá porque têm fé e que acreditam, né? Que de alguma maneira o filho, a filha, o parente que desencarnou está bem e que de alguma maneira gostaria de ter uma comunicação ou uma notícia, vamos dizer assim, daquele que partiu, né? Mas, como você mesmo colocou, não era sempre. Né, não eram todas, e tem uma explicação por trás disso, sem dúvida, tem que ter um merecimento, condições, né? Chico Xavier tem as suas limitações, por melhor que ele, né, fosse assim, em termos comparativos conosco, ele também tem suas limitações, então tudo isso é explicável, no ponto de vista assim, lógico, dá para a gente entender, né, por que essas coisas aconteciam. Eu fico imaginando, sabe, Francisco, quantas e quantas reuniões não aconteciam no plano espiritual para poder organizar o trabalho do Chico, né? Imagine quantas pessoas, aquelas mesas gigantes com as pessoas trabalhando, né? Separando quem seria chamado para comunicação, porque entre aqueles que muitas vezes recebiam as comunicações, havia também alguns que não tinham fé, que não acreditavam, que estavam lá ao contrário para tentar... prejudicar o trabalho duvidar, e aí acabava... E muitas vezes são eles que foram utilizados que acabaram se convertendo em arautos, né, posteriormente, de divulgação da doutrina, né, porque para essas pessoas o impacto é muito maior ao receber... Acho que tem um filme que baseado num livro do Chico, se não me engano, As Mães de Chico Xavier, né? Tem o Tony Ramos e a Cristiane Torlone. Hoje eu estou falando de filme, hein? É o terceiro filme que eu cito hoje. Mas tem o Tony Ramos e a Cristiane Torlone. E ele era muito cético, ele não acreditava em nada. Eles haviam perdido um filho, né? E a Cristiane ele era diretor de TV, e ele, quando o Chico saiu, deixou uma comunicação, uma carta para ele. E ele não acreditava, ele desdenhava daquilo, né? O Chico sai e deixa uma carta na mão dele. Quando ele chega em casa, ele começa a ler a carta. Aí ele se... desmancha em lágrimas. São os Saulos de hoje, né? Que se transformam nos Paulos, né? Quer dizer, é bem um exemplo de Saulo, né? De Tarso, que, né, perseguia o cristianismo, que ia lá pegar, crucificar cristão e tudo mais, e blá, blá, blá. De repente vira, né, talvez o maior apóstolo divulgador do cristianismo por conta dessa prova que ele recebe, né? Então... É por aí, e esses Saulos vão continuamente sendo revelados, porque a mensagem crística continua, né? Sempre, sempre, e sempre vai continuar, até que todos nós possamos compreender o seu real significado e apliquemos nas nossas vidas, eu acho que é isso. E as mensagens desses Saulos acabam sendo mais impactantes, porque vem de uma pessoa que não tinha fé, que não acreditava. Então, esse testemunho, né, tem grande valor. Eu fico imaginando, né, quantas discussões não tiveram para buscar esse espírito, esse menino que desencarnou, né, para poder entregar, para produzir essa carta, para o Chico entregar para aquele diretor de TV, que era tão cético. mas era necessário também para consolar o coração daquela mãe que estava sofrendo demais, e ela não estava lá, mas o marido estava ali do lado do Chico. Então ele foi o Chico naquele momento, olha, você, Chico, é a ferramenta para poder consolar um coração que está em grande sofrimento. Na verdade, foi mais útil para o marido cético do que para a mãe, né? Porque a mãe sempre acreditou. Pois é, exatamente. A mãe, no fundo, sempre acreditou. O marido nunca, mas, enfim, o poder que teve aquele acontecimento para transformar a vida daquelas pessoas. Quem não assistiu ainda, assista. As Vidas de Chico Xavier. Aqui nós passamos aqui a nossa amiga Adriane Leonel, também passou por aqui. Boa noite, Adriane, já estamos chegando ao fim. O Carlos Humberto Rodrigues também, o Francisco Moretti, a gente já colocou a pergunta dele. Adriane e o Carlos são amigos meus também. Um abraço, Adriane, um abraço, Carlos. A Rose de Cássia também está por aqui, desejando muita luz a todos, para você também. A Isabel Bulo, ela fez um comentário aqui, Francisco, que eu procuro ter compostura sempre em filtrar que vou falar ou psicografar esses anos todos que militei até hoje. Pois aprendendo sempre, Francisco? É isso aí, é a postura de aprendiz, correto, é isso mesmo, nós estamos treinando, estamos nos educando, sob o ponto de vista mediúnico, né, de como nos comunicamos e tudo mais, e é isso mesmo, tá certinho, nessa postura de humildade, lembrando uma vez Chico, né, que se editou, acho que 400 livros, quantos que ele não jogou fora antes, né? Divaldo, quantos que não jogou fora antes, né? Para dizer assim, não, ó, isso aqui não tá legal, não tá bom. Então é realmente uma postura de humildade, de vigilância, de autocrítica, no sentido de dizer assim, isso realmente é válido, isso realmente é útil, isso realmente é bom, né? E ter a humildade de dizer, não tá bom ainda. É isso mesmo, é por aí mesmo. O bom médium é aquele que não está pronto nunca. Ele está em formação sempre, está em transformação sempre, e essa ideia de formação e transformação é o que nos permite evoluir. Caso contrário, a gente estaciona onde está. E, para mim, estou respondendo para mim aqui, para mim, onde estou não está bom. Eu tenho que avançar. Aqui onde eu estou não está bom. Eu tenho que ir daqui para frente. Magali Passarini, boa noite, Magali. NET2NO, eu acho que é isso. Não sei se eu consigo ler diferente, Net, é isso. Boa noite. A Isabel Bulo novamente aqui passa. Aqui, olha, na verdade, o que temos mesmo como médiuns é auxiliar os necessitados de socorro. Esses, sim, precisam muito nas reuniões mediúnicas, exatamente. É sempre até o objetivo é o outro. O médium é o intermediário. É claro que passa por ele, mas não é por isso que ele sai de casa. Não é isso que faz com que ele se mova. Isso é muito importante. Kardec fala do desinteresse moral do bom médium, né? Então, veja, eu já ouvi algumas pessoas dizendo, olha, quando eu não vou trabalhar, eu tenho que voltar a trabalhar. Pessoas que participaram no passado de trabalhos mediúnicos e relatam, eu preciso voltar a participar porque eu me sinto tão bem quando eu participo. Tudo bem, que bom que você se sente bem, mas você precisa participar, não é para você se sentir bem. Se você se sente bem, melhor ainda. Você falou uma coisa tão importante agora, Wilson. Nossa, que seja um recado sério para todos os nossos amigos. Realmente, a gente não pode pensar em nós, tem que pensar em servir o outro. A gente não vai no trabalho mediúnico para nos ajudar. Não. Logicamente, a gente recebe a ajuda depois de ajudar. É diferente. É uma consequência. Não é a motivação. Eu vou lá me aliviar. Não é que é isso. Não é por aí. Isso não é caridade. A semana inteira carregado, entre aspas. Não pode. Não está certo. Porque daí você está pensando em você em primeiro lugar. Não é esse o objetivo. Né? Não é esse o objetivo. Logicamente que o incômodo é um aviso para você. O incômodo é um aviso para você. Você tem que trabalhar. Não é, né? tem que interpretar de outro jeito, né? Não é dizendo assim, eu preciso me aliviar. É um aviso, um desconforto para dizer, você tem que ir lá trabalhar. Esse é o significado do desconforto. Exato. A Rose de Cássia também passou por aqui. Boa noite, Rose. Até mesmo o Emmanuel. Exato. Emmanuel também é um espírito que... Claro que numa condição diferente, Emmanuel encontra Jesus há 2000 anos e tanto atrás, né? Então, a partir de lá, ele começa a seguir, né, uma jornada de evolução, ele começa a aproveitar melhor as suas experiências, mas também é um espírito em evolução, por isso que quando ele começa a se comunicar por meio do Chico, ele fala, olha, Chico, se durante o nosso trabalho, se tiver alguma dúvida do que eu falar, fica com Kardec, viu? Isso vem muito com o que o Francisco falou, né? Na verdade, nós somos espíritas, né? Não existe kardecismo, mas o espírita, né? Esse termo espírita é aquele que estuda as obras codificadas por Allan Kardec. Então, todas as outras obras têm que estar de acordo com aquela codificação. Se não tiver, né? Até mesmo Emmanuel sabe disso e mandou o recado. E o Carlos Humberto Rodrigues, é muito gratificante aprender cada dia mais com vocês, queridos amigos, e eu digo a mesma coisa. Para mim é muito gratificante aprender, estar aqui ouvindo as experiências do Francisco, quantos anos trabalhando, né, Francisco? Em trabalhos mediúnicos, atendendo, fazendo palestras, estudando. O aprendizado é mútuo, eu sempre aprendo com você. Sim. E com todos também, com certeza. Claro, claro. 20 horas e 5 minutos, chegamos ao final de mais uma edição do programa Visão Espírita. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma semana radiante, repleta de oportunidades, que nós possamos aproveitar até mesmo as dificuldades como lições para nos tornar melhores a cada dia, que possamos fazer brilhar a nossa luz, que possamos revelar a gratidão que sentimos por sermos cristãos e por sermos espíritas. Muito obrigado a todos, e eu quero pedir para o Francisco fazer uma prece de encerramento. Mais uma vez, então, Wilson, o prazer é todo meu, a honra é minha também de poder, mais uma vez, poder estar aqui entre vocês todos, aprendendo e usufruindo também desse conhecimento. E eu convido, então, a todos que possam, por alguns momentos, desprenderem seus pensamentos aqui das questões do mundo e se conectarem com o nosso Criador, mentalizando unicamente a figura do Mestre Jesus, o nosso guia espiritual, nosso irmão maior, aquele que nos ama de forma incondicional, assim como o Pai, que vela por nós, que nos protege, que nos encoraja e que estará conosco por todos os tempos. É nele que eu peço que todos nós possamos concentrar nossa gratidão, o nosso amor, nosso reconhecimento, pelo privilégio de sermos cristãos. E, ao mesmo tempo, pela responsabilidade que já carregamos ao conhecer, ao ter esse conhecimento, de utilizarmos essas informações que tão arduamente foram trazidas do plano espiritual de forma amorosa, que nós possamos usá-las, valorizá-las, honrá-las em nosso benefício de crescimento próprio e do crescimento dos nossos irmãos que estão conosco. Que nós tenhamos essa consciência, essa coragem, essa determinação e, acima de tudo, essa alegria de podermos celebrar que somos cristãos, espíritas, com fé, com coragem e que somos herdeiros de uma felicidade infinita, a partir da sabedoria que iremos conquistando com as virtudes que iremos acumulando. Em nome de todos que estão aqui, eu rogo ao nosso Mestre Jesus que permaneça conosco, que nos ilumine, que nos encoraje, que nos intua nos nossos momentos de dificuldade e de dúvida, para que possamos, sim, sempre, podermos estar certos das nossas escolhas e daquilo que colheremos. E com essas palavras, agradeço mais uma vez por esse momento, rogando a Jesus a bênção e que possamos nos reunir em outras oportunidades com essa mesma finalidade. Que assim seja. Obrigado, Francisco. Obrigado a você, irmão e irmã, e até o nosso próximo encontro.